Capítulo 11. A energia da intenção. A quarta energia pessoal para o êxito. Reflita nesta frase. Mantenha seus pensamentos no que você se propõe criar. Mantenha-se constantemente com o campo da intenção, e então olhe as pistas que você está a convocar, da fonte todo criativa, isto será o que está a chegar em sua vida. Sua intenção é o catalisador dominante para as leis do desejo e do propósito. Nada do que faz é sem propósito, esteja ciente disso ou não. Quando você tem clareza de seus propósitos em sua vida de cada dia e a busca de suas metas, você avança rapidamente dentro das forças naturais da lei de puro desejar. E de novo, o sentido e a consciência são a chave. Você deve estar consciente e tomar controle de suas intenções. Qualquer ação, decisão ou comportamento que você escolha poderiam ter diversos objetivos atrás deles. Ainda que o fato possa não mudar, uma intenção diferente pode transformar sua energia totalmente, e portanto, modifica as consequências que você desenha novamente dentro de sua vida. Como exemplo, olhemos uma situação comum de seu trabalho que possa parecer positiva na superfície, mas realmente depende da intenção. Digamos que você dá a seu supervisor um elogio. Se você está expressando algo genuíno que sente e você quer compartilhar algo afirmativo, então a intenção e o ato são positivos. Isto cria uma onda ressonante, e somente os resultados benéficos se voltarão a você. Digamos, no entanto, que você está tentando utilizar esse elogio para bajular seu chefe, talvez esperando conseguir um aumento ou uma boa avaliação. Neste caso, sua intenção é manipuladora, e sua energia ressoa com uma vibração densa e enganosa. Talvez você possa conseguir o aumento ou a boa avaliação, mas você está limitando-se a magnetizar algo enganoso e que controlará o outro. Se sua motivação é de um tipo bom em alguma situação, é com a tentativa de ganhar aprovação ou de provar seu próprio valor, você essencialmente está tentando manipular a autoestima e aceitação. Um propósito sem ética pode afetar somente a energia que você envia, difundindo uma mensagem muito clara de que você não acredita que merece ser valorizado. Seu elogio, ou qualquer outro ato que faça, pode parecer ser bom, mas se o fez por desespero, se inverte totalmente a energia e, com isso, as consequências na sua vida. Tudo o que você faz é conduzido por esta força. Se você está comendo de jejum, dirigindo ao trabalho, escrevendo um cheque, ou fazendo seu trabalho, você está juntando essas atividades com o significado. Inclusive a tarefa mais tediosa tem uma intenção por baixo dela. Portanto, há o propósito óbvio, mas há também uma energia subjacente que você pode não estar ciente. Você pode pensar que sua meta para dirigir ao trabalho é simplesmente chegar lá, mas qual é sua intenção para essa experiência? Que classe de energia você se propõe contatar durante esta atividade? Seu propósito óbvio para escrever um cheque é pagar algo, mas qual é a intenção por trás disso? Não é apenas as razões superficiais que você tem que considerar, mas a intenção da experiência. Quando você está dirigindo para o trabalho, você pode decidir gozar do passeio, ou você pode passar seu tempo preocupado com o que você tem que fazer nesse dia. Enquanto escreve um cheque, você pode escolher apreciar o que você está pagando, ou você pode se preocupar de como fica pouco dinheiro em sua conta bancária. Enquanto faz seu trabalho, você pode ser agradecido com o trabalho que você tem e fazer o melhor, ou você pode se arrastar com o dia, ressentir-se e ter que estar ali de todos modos. Na execução destas atividades, quais das opções o fazem pensar em ter os melhores resultados? Suas intenções mentais são uma força de grande alcance porque dirigem sua criação do sentido. Pense em quantas experiências você passa em cada dia com uma corrente negativa. Você pode pensar que não é grande problema, mas modo de viver cria um ciclo vicioso de energia. As intenções e o esforço temeroso e ressentido, os comportamentos manipulantes criam as energias negativas da preocupação e das depressões que somente aumentam sua miséria. Decida ser feliz. É hora de experimentar as atividades de sua vida com uma intenção positiva, para ver cada parte de sua realidade com gratidão e confiança, em vez da preocupação constante que constrange tantas pessoas. Quando o medo e a ansiedade se convertem em suas emoções dominantes, sua energia impregna suas motivações. Isso é o que acontece quando você está pensando sempre em coisas tais como e se não posso pagar as contas? E se não faço a venda? Odeio meu trabalho. Sou um fracasso. Em um certo prazo estes e outros pensamentos negativos se converterão realmente em suas expectativas. Você já ouviu falar, provavelmente, de profecias autocumpridoras. Bem, acredite ou não, esta frase é uma verdade científica. O foco de sua energia emocional pode transformar realmente o medo de um certo problema futuro em um plano subconsciente para fazer desse problema uma realidade. Você pode pensar que sua meta é abundância, mas se você vive no terror da pobreza, este mesmo medo se converte em sua intenção. Quanto mais você tema ser pobre, mais sua vibração negativa afasta a abundância. Esta é a energia dinâmica paradoxal, você deve mudar do desespero à determinação. Você deve trabalhar em suas metas, propondo-se a confiar em agora viver feliz. Sua intenção para a abundância ou qualquer outra coisa deve ser pura, nunca conduzida pelo medo. As pessoas, com frequência, perguntam-me como manter um foco forte em seus desejos sem cair neste buraco emocional. Pense na energia. A diferença entre o desespero e a determinação. O primeiro é uma necessidade baseada no medo de seus resultados desejados. O último, por outro lado, é a intenção de tomar ação pacífica, porém persistente na direção de seus sonhos. Todo o tempo, inclusive agora, deve pensar em criar felicidade. Estas experiências são polos separados. Você pode sentir uma vibração diferente ainda com o puro fato de pronunciar desespero e determinação. Mude de lugar sua intenção de angústia e o movimento para uma intenção mais consistente entregando seus medos. Quando você está desesperado, você dá demasiada energia ao resultado, mas você pode tomar as rédeas e controlar voltando a uma intenção pura. Para calcular que classe de aproximação você está tomando, olhe nestas declarações para ver que grupo representa sua energia. Intenções desesperadas. Minha meta, trabalho, dinheiro, relacionamento, etc., é o que realmente me fará feliz. Sei que este ganho me trará êxito. Alcançar meu desejo me dará a sensação desejada. Somente quando vou adiante me sinto seguro. Tenho que apressar-me para fazer que isto aconteça. Não posso parar de trabalhar nisso. Intenções determinadas. Eu tenho a energia para ser feliz. Posso alcançar minhas metas mais adiante e todavia sentir-me bem hoje. Posso escolher aceitar-me agora. Tenho a energia de sentir-me seguro no momento atual. Tenho a energia de criar estas emoções e experiências positivas agora mesmo. Posso escolher confiança e deixo ir o medo. Conforme você lê as declarações, você pode sentir a diversa energia que cada sistema produz. Entregar os acessórios temerosos, emocionais às suas metas será uma parte crucial de mudar de lugar a uma vibração mais pacífica, mais receptiva. Um sentido positivo e o confiar no propósito otimista criaria a ressonância magnética que desenha seus desejos. Você deve entregar a necessidade de sua meta para magnetizá-la mais rapidamente. Alcança-se isso quando você abraça suas intenções emocionais para a felicidade, o sucesso e a aceitação no momento atual. Nunca se obceque para alcançar seus sonhos emocionais, abra-se a ele. As opções podem estar disponíveis para criar essas sensações agora. Quando você está ansioso para conseguir alguma meta específica, visualize o resultado que você deseja com entusiasmo e otimismo. Então afirme: estou atraindo isto em minha vida agora mesmo. Isto lhe despertará as opções abundantes de suas buscas. Entregue-se e confie no resultado aberto de seus desejos. Não há mais energia magnética que a confiança e flexibilidade, nenhuma maior maneira transformar suas intenções em realidade. Diário para o êxito. Para entregar-se genuinamente, você deve olhar dentro de suas intenções verdadeiras. Faça-se estas perguntas na meditação e escreva em seu diário: quando penso em meus desejos, quais são minhas emoções? Sinto a preocupação e medo ou sou otimista e tenho esperança? Que resultado, não financeiro, emocional penso que esta meta vai trazer à minha vida? Que posso fazer ou pensar para criar este estado de ser agora? Meu medo se baseia no propósito manipulante de alguma maneira? Aumenta ou diminui meu próprio sentido da dignidade e de honra? É minha intenção otimista não somente para os resultados futuros, mas também para as atuais atividades. Se não, por que não? Que outra opção posso eu escolher? As intenções ao redor de minha meta estão em conflito de que maneira? Se é assim, em que motivação positiva e pura posso colocar minha energia agora? Aberto, claro e sem problemas, posto que suas intenções são suas formas de ordem universal, você deve ser muito específico, seguro e otimista. O ser confuso seria como entrar num restaurante e apenas dizer à garçonete: tenho fome. Você tem que estar ciente do que você deseja e deixar o universo saber exatamente dos detalhes. Os pensamentos que estão em conflito trazem condenação, inclusive para os desejos desde há muito tempo. Você deve viver com certo conhecimento e a crença firme dizendo-se: posso fazer isto. Vou fazer isto. Mereço. Não há lugar para dúvidas ou contradições, somente para uma intenção pura, direta. Seja sobre suas capacidades ou valores, você não pode sujar a ordem universal com a negatividade e resistência. Considere o que sucederia se você entrasse em um restaurante e dissesse à garçonete: bem, quero filé, mas talvez deva comer um hambúrguer, mas um filé soa tão bom. Ela se afastaria. Ela lhe dá uma segunda oportunidade e desta vez você diz: realmente queria, ela gosta, mas não quero gastar muito dinheiro comigo, mas realmente amaria, ela gosta. A garçonete não voltaria a se aproximar. O universo é da mesma maneira. Se você está a mudar de posição constantemente a partir de uma intenção a outra, de desejo a incredulidade, ele não pode saber o que lhe dar, não lhe dará qualquer coisa. Você pode pensar: desejo uma nova relação, mas também penso: eu tenho ficado machucado tantas vezes. Você pode esperar que você consiga uma grande promoção, mas você pode também temer que os outros candidatos sejam qualificados. Tal estado de conflito acerca o veneno à sua energia e modifica seu sentido, afastando o fluxo universal. Suas intenções devem estar claras, e sem conflitos, e abrir-se à recepção. Mantenha uma visão forte de sua meta e envie-a para fora de você. O universo está esperando para cumprir sua ordem, mas você tem que deixar saber o que você deseja. Crie um sentido em curso sobre suas intenções, não apenas sobre suas metas a longo prazo, mas também sobre sua vida de cada dia. Por exemplo, quando considero no dia seguir, minha primeira intenção é criar felicidade e valor em tudo o que faça, e trabalho em compartilhar essas energias com outras. Pois começo uma nova atividade, tento planejar minha aproximação emocional. Já que cada coisa individual que você faz, tem um foco que dirige sua produção energética, você precisa estar completamente inteirado de suas motivações verdadeiras, isso é o que magnetiza o sucesso. Os limites para a intenção, a longo prazo. Você pode ter mais controle sobre sua produção energética incluindo estes indicadores para as intenções de longo prazo a cada dia. Passe alguns minutos cada manhã meditando, escrevendo sobre suas intenções para este dia. Veja o passar com suas atividades previstas com um conhecimento claro de seu propósito para cada uma, de modo positivo, otimista e alegre. Fazendo, por conseguinte, você está projetando um sentido mais brilhante para fora, no mundo, e está pensando num dia feliz, criando-o. Enfoque suas intenções muitas vezes ao dia. Se você está experimentando um momento difícil ou trabalha num projeto desafiador, renove sua direção consciente tão frequentemente como seja possível. Faça um descanso pela manhã, no almoço, ou após trabalho para criar uma intenção positiva para as próximas horas. Tente atrair intenções mais positivas durante as atividades mundanas de sua vida. Esteja inteirado do que passa em sua mente, pois você está fazendo as coisas tais como comendo, dirigindo e realizando tarefas de casa. Encontre um propósito positivo, sentido na experiência de cada tarefa e mudará a natureza de sua energia totalmente. Pela tarde, crie uma intenção consciente para sua energia da noite. Afirme: dormirei esta noite profundamente. Acordarei relaxado, restaurado e entusiasmado, olhando para o meu dia. Reavalie suas intenções de meta periodicamente. Certifique-se de que você não está a criar conflito ao redor de seus desejos nublando-se com medo. Enfoque-se e abra-se de maneira otimista para realizar seus desejos. Suas intenções fazem a base para seu sucesso futuro, assim não os deixe ir enredados para cima em dúvida e confusão. Nunca negue suas capacidades ou desprenda seu valor e nunca reduza ao mínimo a grande abundância de possibilidades universais. Um desejo puro sabe que sua meta é disponível e realizável. Você o merece, assim, pense desta forma. Afirmações para apressar a intenção, a longo prazo. 1. Começo a ver mais claramente por que faço as coisas. 2. Entendo que minhas intenções são forças de grande alcance em minha vida. 3. Tenho a energia para fazer-me feliz. Esta é minha responsabilidade e minha atual intenção. 4. Me abro às opções abundantes que o universo tem a oferecer. Há um monte de maneiras de fazer com que meus sonhos aconteçam de verdade. 5. Diariamente tomo consciência de todas minhas intenções. 6. Escolho viver diariamente baseado na confiança e no amor. 7. Trago uma intenção alegre, consciente a todo momento nas tarefas diárias da vida.